pagar. Quanto azeite senti vontade de fazer o dinheiro fácil no tráfico e atividade. Sentimento que graças a Deus hoje já não brota, mas era constante da industrial pro shopping, na bota pros boy. Já fui o cara que eles levantavam o vidro. Hoje eu sou o que eles tentam ser, mas sempre vê duvido. Red Bull, lucro na Dolce em conta demais. Não vai te trazer a malícia dos rolê na Praça da Paz, né? Apoiando muito menos incentivando, mas às vezes entendo o motivo de alguns tá roubando. E eu nem sei se cê concorda com BC1, mas se os políticos são exemplo, nós não tem exemplo algum, a não ser a família ausente, porque trampa pra caralho. Cê vê que cansa sem brinquedo, corta o coração de um pai. Perdão, pai, por eu não entender as fitas. Não compreendi, porque eu só tinha 9 anos. Um dia de Big Mac cê me deu marmita, mas era o teu melhor pra mim naquele momento, mano. Negão, na moral, perdão pelos trabalhos que eu te dei, pelas aulas que eu cabulei, a louça que eu não lavei, a diretora que eu xinguei. Às vezes pra não querer te escutar, pra evitar falar meu sei. Dia dos pais é foda, visivelmente eu noto. Meus amigos na TV o coroa e eu na TV as fotos. Já troquei soco por respeito, bati, apanhei ideia pra ter conceito que eu mesmo desenrolei. Só meu Deus, quantas vezes pra levantar. Maloqueiro nada, essa é pra quem se identificar. Já troquei soco por respeito, bati, apanhei ideia pra ter conceito que eu mesmo desenrolei. Só meu Deus, quantas vezes pra levantar. Maloqueiro nada, essa é pra quem se identificar. Na minha rua não tinha asfalto, tênis branco era marrom. Esgoto a céu aberto, olho aberto que inspirou meu som. Trouxe sentimento pro tom, pra hoje o trampo da bom. Sei quem era pelo Gustavo, antes de ser coruja BC1. E eu quase me perdi, pra ser sincero, true. Não por dinheiro, mas por falso encanto de um brilho azul. Veio tirar meu foco da missão. Deus me mostrou isso e me disse: te dei o dom. Pra que você jogar no lixo, pé no chão, caralho. E fé pra vencer inimigo, rodeada de gente em volta. Mas ser bem os que trinca comigo. Desde o começo do início é minha fortaleza. Quem dividiu o jantar e quem vai provar na sobremesa. E quantas vezes nós viu as mina mais top, snob com os maluco rico lá no shopping, comprando colar. Olhava e me mentia, e na minha mente a frase nada como um dia após o outro dia. Discurso não, mas fez nação pra vencer a prova. Grande discurso ilude, pequena atitude prova. Na pior, nossa, esses moleque aê. Na melhor, é nós na rua de mão em mão com CD. Já troquei soco por respeito, bati, apanhei ideia pra ter conceito que eu mesmo desenrolei. Só meu Deus, quantas vezes pra levantar. Maloqueiro nada, essa é pra quem se identificar. Já troquei soco por respeito, bati, apanhei ideia pra ter conceito que eu mesmo desenrolei. Só meu Deus, quantas vezes pra levantar. Maloqueiro nada, essa é pra quem se identificar.